Vamos nos acomodar aqui, gente. Glória a Deus que a igreja está cheia desse jeito. Vamos se acomodar aí na frente, galera. Vamos se acomodar. Rapidinho, vamos se acomodar que o tempo é curto. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos sentar em silêncio aí. Tá certo. Vamos se acomodar, gente, em silêncio, em ordem de decência. Vamos mandar agora um grande... Eu gostaria de saber quem veio nessa igreja pela primeira vez. Levanta a mão, por favor. Que bênção, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Saiba que vocês não vieram aqui em vão, ninguém entra numa igreja em vão. Quem vem à igreja vem conduzido pelo Espírito Santo de Deus, creio nisso, ele tem algo na vida de vocês, amém? A obra na minha vida foi tremenda, a obra de Deus na minha vida foi tremenda, mas eu louvo a Deus pela vida dessa mulher aqui, que é minha esposa, essa bênção que Deus colocou na minha vida. E não pense que ela era uma santinha, não. Ela era tão louca quanto eu, às vezes até mais. Mas Deus começou a trabalhar com ela primeiro, ela buscou a Deus. Deus se mostrou a ela. E através da vida dela, Deus pôde alcançar a minha vida. Portanto, eu queria passar a introdução desse testemunho para minha esposa, Alexandra. Amém, glória a Deus. É para Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro... eu queria dizer que é maravilhoso ver esses jovens aqui querendo ouvir a palavra de Deus, amém? Eu queria dizer que essa igreja é maravilhosa. Se eu morasse em Goiânia, eu ia ser dessa igreja. Amém. Eu queria agradecer todo mundo da Igreja Videira que cooperou, que orou, que jejuou por nós, que tem ajudado no nosso testemunho no dia de hoje, e principalmente queria agradecer a pastor Antônio e a esposa dele por toda a dedicação. Eles nos buscaram, estamos falando com o pessoal da igreja há bastante tempo por telefone, pelas pessoas que conseguiram a passagem de aérea. Eu queria agradecer do fundo do coração, porque tudo que a gente faz para Deus volta para a gente 7 vezes mais, amém? E é por isso que a gente está aqui, a gente está dando para Jesus esse tempo. Eu queria dizer até que eu tô com catapora, então se vocês estão me achando meio assim, eu não vou poder ficar aqui muito. Até se estiver apertado aqui pra vocês, ó. Ali no cantinho tem um lugar ali, ó. Ei, tá vendo ali? Dá pra botar ali também. É que fica mais difícil sair daí do que... Bom, enfim, amém. E eu disse, imagina com catapora, eu falei, Senhor, logo essa semana que eu tenho 2 testemunhos para dar, a gente tem esse testemunho hoje aqui, teve ontem lá, vai ter amanhã em São Paulo. Eu falei, o que eu posso fazer? Não vai ser uma catapora que ia me fazer ficar em casa. Glória a Deus. Eu falei, quando eu entrei no carro do pastor hoje, eu falei assim, só Jesus para fazer eu sair de casa nesse estado. Mas ele nos dá graça. Tem quantas pessoas têm uma catapora na alma ou no espírito e nem sabe? Às vezes, quando está na carne, é fácil de tratar, vai na farmácia, toma um remedinho. Mas o remédio para nossa alma, para o nosso espírito, é só Jesus que dá. Amém? É só aqui na igreja que você busca, é no aconselhamento do seu líder. O Rodolfo falou que eu fui usada para chamar a vida dele para Jesus. Fui pela misericórdia, não por merecimento. Nem ele falou, eu não era nenhuma santa. Mas ele também foi usado para me reaproximar de Deus. Eu tenho 24 anos hoje. E eu casei com o Rodolfo há 2 anos atrás. Mas nós nos conhecemos quando eu tinha 15. Quando eu tinha 15 anos, eu era professora de inglês e fui trabalhar de intérprete num show que ele estava fazendo com a banda Ramones. Eu fui trabalhar de intérprete do Ramones e acabei conhecendo o Rodolfo, que era então daquela banda na época. Do Raimundos, no caso, né? E a gente se conheceu, só se conheceu, não tinha nada a ver. Naquela época era muito nova, ele era doidão. E depois daquilo, ele era bem doidão. Era muito doidão. A minha mãe descobriu e deixou de castigo. Eu tinha dado um beijo nele só. E aí acabei contando pra minha irmã. Minha irmã tagarela brigou comigo. Pegou, mãe, ela ficou com aquele doido da banda. E a minha mãe, eu achando que eu tinha ido trabalhar. E eu mentia muito pra minha mãe. Eu mentia pra minha mãe toda hora. Hoje minha mãe é minha melhor amiga. Glória a Deus. Quem reclama da mãe tem que pedir perdão pro Senhor, não? Não só para ela. E muitas vezes pedir perdão para a mãe é difícil, né? Porque a gente não quer admitir que a mãe tá certa. Mas a mãe sempre tá certa. Deus começa usando a mãe. Eu falo assim que nas bem-aventuranças, né? Aquele bem-aventurado, bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que tem uma mãe que ora por ele. Amém? Muito a minha mãe orou por mim. E eu me desviei. Eu aceitei Jesus umas 30 vezes na minha vida, se não foi pouco. Porque eu não queria compromisso com Deus. Porque eu achava que eu era muito nova. Jason. Eu achava que era muito nova para ir para Jesus. Hoje, né, a pastora está quase me convencendo a abrir umas células de criança lá na minha igreja. Mas por quê? Porque a criança, sabia que a oração da criança, eu falo assim, a oração da criança sobe de elevador para o céu, amém? Então não tem pecado, não tem impedimento, se ela se quebranta é muito mais fácil do que a gente cheia de coisa, querer se converter. Eu achava que eu ia me converter depois dos 40 anos. Falava, Jesus, eu te amo, tal, eu sei que tu é Deus, amém, mas agora não dá. Agora não dá porque eu tenho meu êxtase, meu ácido, minha rave, meus namoradinhos, minhas baladas, fui morar na Inglaterra, né? Dos 15 aos 17 anos eu tive mais ou menos um rolinho com o Rodolfo, tomando surra do meu pai e da minha mãe, mentindo pra eles. E a minha mãe acabava sempre descobrindo, não tinha jeito de mentir. Ou ela descobria, ou eu me entregava. Porque a culpa era tanta, que eu acabava me entregando pra ela, ficava 5, 6 meses de castigo. Mas enfim. Som. Amém. Então, o que é que acontecia? Dos 17 aos 21 anos, eu fiquei sem encontrar o Rodolfo. Ele só se encontrava por telefone, ele muito doido, e eu na minha doideira. Ele vivendo a vida dele com a banda dele lá. Mas como o plano de Deus é perfeito. Amém? O plano de Deus é perfeito. Quando ele quer, como ele falou ontem lá na praça. Quem estava lá na praça ontem? Glória a Deus. Saíram a tempo? Amém. Olha, o plano de Deus é perfeito. Quando ele tem um encontro marcado contigo, não adianta fugir. E eu achava que eu ia marcar um encontro com Deus. Não que ele ia marcar comigo. Só que o que aconteceu? Com 21 anos, eu e o Rodolfo nos reencontramos. E a gente, naquele momento que a gente se reencontrou, a gente falou, não, vamos apostar nisso, viver a sua vida louca, viver a minha vida louca, vamos tentar nós dois. E eu fui morar em São Paulo. Eu sou gaúcha, morava em Santa Catarina, fui morar em São Paulo junto com o Rodolfo. Primeira brecha, fomos morar junto. Então, se tem alguém aqui que mora junto, casa, por favor. Não fique morando junto, que é uma brecha terrível. Então, eu e o Rodolfo, o que aconteceu? Além de estar morando junto, né, tendo relacionamento, sem Deus nenhum no meio, só achava, a gente achava que Deus não estava no meio, mas Deus estava traçando o nosso destino, amém? E eu tinha uma Bíblia, desde os 15, 16, 17 anos que eu aceitei Jesus, mas eu não seguia Jesus, fui me converter com 21 anos porque eu estava muito apaixonada por ele, a gente estava vivendo uma história de amor. E por causa das brechas, das drogas. Porque o Rodolfo fumava maconha o dia inteiro. Eu saía todos os dias. Eu trabalhava numa boate, saía todo dia. Ele fumava maconha de manhã, de tarde, de noite. Que nem eu falo, não sei se o Rodolfo foi a pessoa mais maconheira que eu já conheci. É verdade. E quem acha que maconha não lesa, que não faz mal, tá muito enganado que isso é mentira do diabo. Lesa, sim. Transforma a tua personalidade. É brecha para tudo que é lado. E quem acha que é só uma pastilhinha de final de semana, só um teco de vez em quando, só uma bebidinha aqui. Olha, meu irmão, quero te dizer, ser santo é ser separado. Amém? Separado do quê? Separado desse mundo que não te leva a nada. Eu achava que eu tinha que me converter depois de velha, que já minha vida não teria dado certo. Então, eu ia deixar o meu resto para Jesus. Não, Deus quer o teu melhor. Deus quer a tua juventude. Deus quer o teu casamento, quer os teus filhos. Ele quer a tua vida toda. Deus, ele é egoísta com a gente. Ele quer a gente por inteiro. Ele não quer um pedacinho pro diabo. E o que aconteceu? Que eu me converti, porque veio muitas brechas, muitas lutas na nossa vida. E o diabo tentou nos separar. Por favor, dá para fazer silêncio e respeitar, por favor? É uma igreja, certo? Não gosto. Essa igreja é uma bênção, mas a gente tem que entender, talvez você veio pela primeira vez, igreja é um lugar santo do Senhor. A palavra de Deus fala assim: guardai o teu pé antes de entrar na igreja. Isso é sério. É uma benção, glória a Deus. Vocês vieram ver o Rodolfo, glória a Deus. Mas você vai lá na igreja católica e você não fica tocando terror, não é? Porque sua mãe ensinou que você tem que respeitar. Então, desculpa a exortação, mas já exortei. Então, o que aconteceu? Eu comecei a buscar. Eu lembrei da minha Bíblia. O Rodolfo me mandou embora. E eu falei: não, Senhor, esse negócio não pode ser. Porque tinha uma irmã no telefone, uma pastora. Vocês têm vários pastores e pastoras aqui, líderes e tal. Tinha uma pastora que orava para mim no telefone de vez em quando. Eu era daquela que só ia, corria para Deus quando estava tudo errado. Só quando brigava, chorava, aí eu corria para o Senhor. O que aconteceu? A gente quase se separou e eu busquei em Deus. E eu falei: Senhor, se eu e o Rodolfo der certo, eu nunca mais te largo. Porque eu tinha recebido uma palavra, que ele era um homem de Deus. Imagina o Rodolfo naquela época, um homem de Deus. Mas eu criei. Eu criei. Deus colocou uma fé no meu coração. Claro que o sonho da minha vida, talvez a imprensa falou: ai, aquela santinha lá colocou, fez uma lavagem cerebral na vida do Rodolfo, ele virou crente e largou a banda. Por causa dela. Não foi. Foi por causa dele. Amém? Por causa da transformação do Senhor. A transformação do Senhor. Porque também se largar as coisas só por causa de Deus, porque não pode, não é verdadeiro. Entenderam o que eu quero dizer? Se você for fazer uma coisa por religião, não é verdadeiro. Você tem que sentir. Não, eu quero ser limpo, eu quero ser santificado, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus, eu quero ser liberto das drogas, eu não quero mais fumar. Eu fumava quase 3 carteiras de cigarro por dia. Tu acha que eu queria largar meu cigarrinho? Minha pastilhinha de êxtase e minha música eletrônica? Eu não queria largar aquilo tudo, não. Até que Deus estreitou. Quer dizer, o diabo estreitou, né? Porque eu quase perdi o Rodolfo. E ele estava muito doente. É a parte do testemunho que ele vai contar. E o que aconteceu? Eu falei... E ele não sabia nada de Deus. Nunca ninguém tinha pregado o evangelho para ele. Nunca ninguém tinha falado nada. Ele tinha aversão à crente. Aí eu chegava, falava um pouco da palavra para ele. Mas sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a jejuar. Eu jejuei 21 dias pela vida dele. E pela minha. Porque ninguém dá o que não tem. Amém? Como você vai dar amor se você não tem amor em você? Como você vai falar de Jesus se você não tem Jesus em você? Como você vai falar de santidade se você não está santo? Como você vai falar para alguém parar de fumar maconha se você toma remédio para emagrecer? É uma brecha igual. Não existe fitoterápico, tá? Também não sou radical. Mas tem gente que é viciada nisso. Tem gente que não dorme sem o seu dopamonide. Então só o viciado em cocaína que é drogadão. Não, o dormonite também é. Visto para Deus é a mesma coisa. Cigarrinho, cigarrão, baseadão, baseadinho, mesma coisa. Então eu aprendi. Foi duro? Foi. Foi uma posição? Foi. Parei de fumar o meu cigarro. 21 dias parei, jejuei pela vida dele. E a parte que procede, ele vai continuar. Amém? Eu deixo a paz do Senhor. Deus abençoe essa igreja. Amém. Glória a Deus. Eu queria dizer mais uma coisinha antes de começar aqui, para as pessoas que vieram pela primeira vez. O que a gente vai te contar aqui é verdade. Eu não seria louco de subir num púlpito para falar de Deus e soltar alguma mentira ou exagerar alguma coisinha para convencer vocês. Porque quem convence é o Espírito de Deus. Eu só tenho que fazer a minha parte, falar a verdade da obra que Ele fez na minha vida. Amém? Bom, começando da parte que ela terminou, a gente passou por muita tribulação, porque quando Deus tem um plano na tua vida, tem 3 pessoas envolvidas. Uma delas não sabe desse plano. A pessoa que não sabe, infelizmente, somos nós. Deus sabe desse plano e Ele vai concretizar esse plano. Mas o diabo também sabe desse plano. E ele vai tentar de todas as formas impedir que o plano de Deus seja realizado na tua vida. Eu às vezes eu fico pensando como o diabo é sem criatividade. Porque ele joga a mesma estratégia com todo mundo. Então se eu for perguntar à maioria das pessoas convertidas como é que é a tua história. Não, eu era drogado, eu vinha da promiscuidade, era bebida, não sei o quê. É a mesma estratégia. Uns vêm do roubo, outros vêm do crime, mas é a mesma estratégia. Ele sempre quer jogar a gente na fossa. Se você se encontra numa situação dessa, hoje, eu vou te falar uma coisa meio louca. Dê glória a Deus, porque eu acho que Deus tem um plano grande na tua vida e tem alguém querendo barrar isso. Bom, a Alexandra foi morar comigo em São Paulo e, como ela falou, eu tinha aversão a crente. Para mim, crente fedia. Eu achava que crente era aquela raça que só pastor, só quer dinheiro. E pensamento do mundo mesmo. Assim, falava, crente tá louco o negócio de crente. Nem pensava nisso de crente. Falava, nunca tinha encontrado um crente para trocar ideia comigo. Mas eu via na TV e eu tinha raiva. Se você acha que você um dia foi duro ou é duro contra o evangelho, se foi uma luta para você chegar aqui, ó, meu amigo, tem um cara que era pior que você, eu. Mas Deus começou a trabalhar. Como é mais difícil? Deus dá uma estreitada, dá uma amassada. Quando Deus me encontrou, eu estava no seguinte estágio. Tinha duas pessoas dentro de mim, como tem dentro de cada um. Aquela pessoa que as pessoas veem, aquela pessoa que os outros que te veem podem dizer como você é, e aquela outra pessoa que Deus conhece, que a gente também sabe o que passa. Às vezes a gente nem sabe direito, mas Deus conhece perfeitamente. O Rodolfo que as pessoas viam era um cara que estava tudo bem. No auge da carreira, líder da maior banda de rock do Brasil, vendendo disco como nunca tinha vendido, fazendo show como nunca tinha feito, ganhando dinheiro que eu não conseguia gastar o dinheiro que eu ganhava no mês. Parecia que estava tudo bem, parecia que estava tudo ótimo, assim. Muita gente queria estar na minha posição, rodeado de amigos, que não sobrou quase nenhum, rodeado de coisas falsas que a traça come, que o fogo leva. E tinha aquele Rodolfo que Deus conhecia. Um cara extremamente insatisfeito com a vida, que por mais de tudo que tivesse, nada satisfazia. Um grande vazio. Infeliz, com certeza, porque não tinha a vida que eu queria. Um cara que vivia mentira, porque eu não era aquilo que passava em cima dos palcos. Eu mentia para os meus pais, eu mentia para todo mundo. Eu era uma grande mentira. E um fato muito triste, que eu estava muito doente. Eu não sabia o que eu tinha, porque meus pais são médicos, eu nunca tive o hábito de ir a hospitais quando eu estava doente para me medicar. Eu sempre tinha os meus pais em casa, eu ligava para eles e eu tô com isso. Aí eles falavam, toma aquilo lá que é bom. Eu tomava, eu me medicava, medicava meus amigos. Enfim, você tá com isso, eu sei, meu pai já me disse médico, toma aí que é bom. Eu era uma benção, até médico eu era. Eu estava doente mesmo. Assim, por mais ignorante que eu fosse de não querer ir a um hospital, eu conheci os sintomas. E eu estava emagrecendo muito, emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo, sem parar. Estava com uma azia no meu estômago, que corroía meu estômago. Irmãozinho, vamos fazer silêncio, por favor. Estava com azia corroendo meu estômago, que não cessava, era 24 horas por dia. E começou a me aparecer uns caroços debaixo do braço e na virilha. Íngua, no nome popular. Várias ínguas. Pra vocês terem ideia, tipo, aquele cantor Paul McCartney, dos Beatles. Há uns anos atrás, a esposa dele, a esposa da vida dele, a mulher da vida dele, faleceu de um câncer. E ela detectou esse câncer através de um carocinho desse que ela tinha debaixo do braço. Um, pequenininho, que doía. A amiga dela mandou ela ir no hospital para ela ver, ela foi ver, o câncer já tinha espalhado para as linfas. Quando o câncer espalha para as linfas, acabou, meu amigo. Não tem operação. Só espera e morre. Eu não tinha um carocinho desse debaixo do braço. Eu tinha 9 em cada braço. Mais os da virilha. Era terrível. Mas eu achava que estava tudo bem. Eu falava, deve ser a marca de desodorante. Eu trocava desodorante. Não adiantava nada. Mas eu sabia que era uma treta feia. Eu tomava 2 anti-inflamatórios por dia para fechar os braços. Esse era o Rodolfo legal, o bonzão, podre. Até que a Alexandra, a gente passou por muita tribulação, começaram a inventar muita coisa dela para mim, muita coisa de mim para ela, tentando separar a gente de qualquer jeito. E foi nisso que a Alexandra se agarrou com Deus e começou a buscar e a buscar. E eu já falava, né? Olha lá, agora quer dar uma de crente para tirar de santo. Agora vai vir com essa história de crente, esse caô de crente pra mim. Eu lembro que eu estava um dia na sala, fumando um baseado do tamanho desse microfone. Eu era o cara mais maconheiro que tem. Não, não se enganem. Eu era. Tava fumando um gigante. Sai Alexandra de dentro do quarto chorando. O que, que é isso? A gente nem brigou ainda. Ela falando. Eu tava no telefone com a irmã. E a irmã falou que tu é homem de Deus. E que Deus tem obra na tua vida. Eu falei, amém, né? Fogo na bomba. Fumando, falei, né? Tá bom, agora essa conversa de crente aqui dentro de casa. E ela pegada com essas irmãs. Ligando pra essas irmãs. As irmãs, vocês conhecem as irmãs, né? As irmãs do coque. As típicas irmãs. Glória a Deus pela vida das irmãs. Essas irmãs, para quem nunca teve o contato com o evangelho ou com o poder de Deus, que Deus age mesmo, elas tinham dons que Deus dá para aqueles que o pedem, para aqueles que buscam, para aqueles que se santificam, para aqueles que estão dispostos a usar esses dons para a obra de Deus. E essas irmãs, Deus começou a mostrar para elas, através do Espírito Santo, que a tribulação na minha casa era muito forte. E essas irmãs se prontificaram para fazer um culto de oração na minha casa, uma campanha de oração. Irmã da Assembleia de Deus, não existe célula na Assembleia de Deus. Eles fazem campanha de oração. E Alexandre, ótimo, vamos fazer essa campanha de oração aqui. Ela chegou para mim e falou, as irmãs vão fazer uma campanha de oração. Pode fazer? Pode, claro que pode fazer. Eu não vou estar aqui. E eu saía dessas campanhas de oração. Como o diabo foge de Jesus, eu fugia das campanhas de oração. Eu ia para a praia pegar onda, morava em São Paulo, era perto. Ia para casa de algum amigo meu fumar. Ia pro fliperama que tinha na frente, mas eu não ficava de jeito nenhum. Eu falei, ó, quer saber negócio de crente? Beleza, fica você com os crentes aí. A palavra diz que o homem é o cabeço, né? A decisão é o homem, né? Mas a mulher é o pescoço, né? Acaba que a cabeça vira pra onde o pescoço manda. E ela queria fazer a reunião dos crentes, eu falei, faça, né? É, varão. A última palavra tem que ser a sua, nem que seja sim, senhora, mas... tem que ser. E beleza. Ela chamou essas irmãs e eu fugia das irmãs. Até o belo dia, por favor, até o belo dia que Deus tinha um encontro marcado comigo. Eu falei isso ontem lá na praça. Quando Deus tem encontro contigo, irmão, mas não adianta tu entrar dentro de um tanque de guerra e se enfiar debaixo da terra. Não tem jeito. Ele vai lá e ele vai falar, oi. Ele vai te pegar, não tem jeito. E glória a Deus, a melhor coisa que eu tenho por Deus. Porque Ele tem o melhor para nós. Ele sempre tem o melhor. Se você acha que você está muito bem hoje, que bom. Se você se entregar para Deus, você vai ficar melhor ainda. E aí, Deus usou a minha leseira, a minha chapação, para que eu ficasse lá, porque eu fiquei no banheiro fumando. E as irmãs chegaram. Eu não tinha saído ainda. E aí, falei, agora, né? Tocou o interfone, as irmãs, e eu, eita, tava doidão lá ainda, como é que onde é que eu vou? Tem outro elevador, pra onde é que eu vou? Não, tem três elevadores, e naquela confusão, tocou a campainha. Já era as irmãs dedicadas. Aí a Luzana falou, fica, um dia, não morde, as irmãs. Eu falei, amém. Eu me demoro sempre nessa parte, porque esse ministério que a gente faz, de viajar, de levar o testemunho, não é para nada mais do que mostrar às pessoas que não conheceram Jesus que por mais duro que você seja, Deus te amolece e tem uma grande obra na tua vida. Amém? Eu falo dessas coisas. Não se escandalize, não é para fazer piada com as irmãs. Às vezes parece engraçado, mas eu tento falar exatamente da forma como eu pensava e como foi para que vocês vejam que Deus escolhe quem Ele quer e não tem jeito. Tudo bem, as irmãs entraram em casa. E eu lá, fedendo a maconha, até arrepercer as mangas para mostrar as tatuagens para as irmãs, tirar uma de lock para as irmãs, cabuloso. E as irmãs entraram. Aí abriu a porta, lá vem, né? As figuras, as grandes irmãs do telefone, eu conheci elas. Aquele exército de Jeová, né? Cada uma desse tamanho, dessa largura. As típicas irmãs. Se você for desenhar uma irmã, era aquelas lá. E as irmãs entrando, paz do Senhor, eu. Tudo bom? Beleza, né? Entra aí, boa tarde. Eu até brinco assim, falando que tem as irmãs, era aquelas irmãs de saião, cabelão, que a última irmã que passou tive que esperar até 5 para fechar a porta para não pegar o cabelo dela na porta. Brincadeira. Agora eu exagerei, mas eu assumo. E as irmãs entraram e começou aquele negócio. As irmãs, tudo quietinha, tinha uma que nem falava, ficou ali no canto. Glória a Deus, eu peço perdão aos pastores se eu me demoro, eu tem coisas que eu não posso simplesmente deixar de falar. E as irmãs, vamos louvar? Vamos louvar um hino? Tá fazendo um hino? Eu já imaginei as irmãs, né? Ouvir do Ipiranga, já imaginei aquele. Não sabia o que era aquilo. E as irmãs lá começaram a louvar aqueles hinos da harpa cristã, né? A harpinha tirada aquele livrinho preto, tem aquelas músicas, a harpa cristã. Hoje eu tenho a minha harpa cristã, eu amo os hinos da Assembleia. Glória a Deus, por aqueles hinos são uma unção de Deus tremenda. Mas eu não entendia nada. E as irmãs começaram a cantar e desafinada, aí era aquela coisa horrorosa. E hino da harpa demora, né, irmão? Ele vai no refrão, vai de novo, no refrão, vai no refrão, não acaba nunca aquele hino. E foi rolando aquele hino. Glória a Deus, e a glória subindo. Aos olhos materiais, estava eu ali querendo rir das irmãs, as irmãs desafinando, mas o poder de Deus já estava lá, né, preparando. Porque no louvor, o Senhor habita no meio dos louvores, amém? Glória a Deus. E não foi um hino só, foi 4. E eu já estava doido para fumar outro, eu falei, isso não vai acabar. Vou segurar uma. E aí, falou, acabou o hino, ufa, né? Acabou o hino. Vamos orar. Falei, agora, será que é a reza? Imaginei a Ave Maria, sei lá, o que é que ia começar. Reza, sei lá. O que é assim? Não sei. Vamos orar, vamos. Chegaram a mesa pro lado. Eu pensei, pra que chegar a mesa pro lado? A mesa tá aí, vou fazer bagunça, cara. Chega a mesa pro lado, fiquei naquela, deu as mãos. As irmãs começaram a orar, mas não deu um minuto, já era fogo naquela sala. As irmãs, gordinha, baixinha, saltando que nem pipoca no meio da sala, tomada no espírito, falando em línguas e pai, profetizando. E eu amarelei na hora o cabuloso ficou murchinho ali no canto, né? Porque o poder de Deus, meu amigo, é tremendo. É bom, mas é tremendo. Quem nunca viu se assusta de cara. E eu fiquei amarelo ali, vendo aquelas irmãs. E as irmãs correndo e pulando, eu com medo das irmãs e falando em línguas, eu achando que era um feitiço e com medo daquele negócio. Doidinho de medo daquelas irmãs. E as irmãs pulando e eu pensando, cuidado com a mesa que é de vidro, cuidado. As irmãs correndo para dentro do quarto, eu pensando que irmã folgada, né, já entrando para dentro da casa. E a irmã vinha aí falando e expulsando, e eu falei, eita, né? E fiquei lá naquele negócio, aquele culto pentecostal comendo. E olha, amarelo, assustado com as irmãs, olhando desse tamanho, vermelhos, claro. Aí acabou aquele negócio todo, acalmou o povo, as irmãs. A irmã chegou para mim, você já aceitou Jesus? Essa parte foi tremenda. Eu falei, claro que eu aceitei Jesus. Jesus é lindo. Eu tenho tatuado no meu pescoço. Obrigado, Senhor, irmão. Olha aqui, tem 2 anos essa tatuagem. A Alexandre falou, eu nunca vi você aceitar Jesus, não. Porque ela já tinha aceitado umas 30 vezes, ela sabia de cor. Mas eu nunca tinha, nunca um evangélico chegou para mim, nunca um cristão que segue a palavra de Deus chegou para mim para fazer conforme a palavra. E eu vi aquelas irmãs me circulando ali em volta, já vai aceitar, não vai, eu com medo que eu vi que acontecia quando as irmãs oravam, eu falei, é melhor aceitar, né, porque, é melhor aceitar, porque é de duas uma, se eu não aceitar, eu tô com medo que pode me acontecer aqui. E eu aceitando, eu acho que é a última coisa para essas irmãs ir embora. Falei, vou aceitar Jesus. Isso, irmãos, é pra gente ver. Isso é pra gente ver o poder que a nossa palavra tem. Porque da nossa boca sai bênção e sai maldição. Se a gente fala, tomara que morra, irmão, você liberou a palavra. Se você fala, Deus te abençoe, glória a Deus, foi palavra liberada. A palavra diz lá em João, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Para vocês terem ideia de como a palavra é algo divino. que Deus em Gênesis, quando ele criou tudo, ele não criou estalando os dedos, ele não criou levantando a mão, ele não criou só querendo. Deus disse, haja luz. E Deus disse, a terra produza fruto. E Deus disse, Deus liberou a palavra. Sabe o que é que Deus deixou para a gente? A palavra. Glória a Deus. Estudem a palavra de Deus, porque isso daí é Deus falando, isso daí é Deus na terra. É Deus acessível a qualquer um, é a sabedoria do Senhor. E naquele dia eu aceitei Jesus. Fiz a oração de confissão, sim. Da forma mais displicente do mundo, doido para aquelas irmãs ir embora, doido para fumar meu baseado, mas eu liberei a palavra. E Deus, naquele dia, começou a trabalhar na minha vida. Eu não sabia, mas Deus falou, Deus chegou com a carta que eu mesmo escrevi com a minha boca, chegou na cara do diabo e falou, olha aqui, rapaz, agora ele é meu. Agora ele é meu filho, agora você não toca mais nele. E Deus começou a operar. Naquela semana, uma daquelas irmãs me telefona. Alô? Alô? A irmã Sandra. Eu falei, irmã, só pode ser para Alexandre. Ela é para você mesmo. Eu falei, para mim? Irmã Sandra. Eu falei, sim, a senhora já falou. Eu era aquela quietinha que estava ali no canto. Aí eu lembrei que tinha uma que realmente não falou nada. Era a irmã Sandra. Conheci ela pelo telefone. Ela já tinha ido lá, mas eu conheci falar com ela pelo telefone. E a irmã começou a falar comigo, olha, eu estava orando por você, eu já fiquei feliz porque alguém orava por mim. Estava orando por você e Deus começou a me mostrar que você está sentindo assim, que o teu coração está assim, que você olha para a tua mulher e você pensa isso, e que foi isso e aquilo, e não sei o que lá, e eu comecei já a ficar nervoso. Eu falei, a Alexandra contou tudo para a irmã. Aí, deixa ela na minha mão quando esse telefone desligar. Porque a gente brigava muito. Por mais que a gente se amasse, mas o diabo lutava muito para separar a gente. Porque se ele separasse a gente, não tinha isso aqui hoje. Tá vendo? A obra de Deus no casamento é tremenda. E aquela irmã começou a falar, eu concordando. Claro, tudo verdade, né? A Alexandra tinha contado. Concordando, sim, mas é isso mesmo. Até que a irmã começou a falar umas coisas que eu falei, epa. Mas eu nunca falei para Alexandra. Mas eu nunca falei para minha mãe. E a irmã foi falando e eu fui, eita. Mas eu nunca nem saiu da minha boca, sabe? A irmã começou a me revelar coisas que nem eu sabia, que eu só tive que concordar, falei, é mesmo. Comecei aquele telefone falando com a irmã com desprezo, no meio do telefonema eu estava bravo com a Alexandra, no final do telefonema eu estava em lágrimas. Porque eu senti que era Deus falando comigo. E Deus quando fala, irmão, a palavra dele não volta vazia, se Deus te falou que ele vai fazer algo contigo, não adianta, não tem nada que possa impedir o poder de Deus. Agindo ele, quem impedirá? E eu fiquei muito feliz naquele dia. Até que no próximo culto, campanha de oração, no próximo culto que tinha lá em casa, na próxima célula que tinha lá em casa, eu fiquei. Eu fiquei porque eu já sabia que acabava, eu já sabia que uma hora elas iam embora, e as irmãs eram gente boa. Falei, legal, vou ficar aqui. Esse dia Deus tinha algo muito grande para tratar comigo. Começou aquele negócio todo, vieram outras irmãs que não tinham ido da primeira vez. Vamos louvar o hino. Amém. Eu aguento. Louvaram o hino, louvaram. Glória a Deus. Oraram, reteté. Tudo de novo, fogo de Deus, beleza. Pentecoste comendo forte ali. Até que uma irmã, vindo daquela bagunça toda, parou na minha frente e pôs as mãos sobre mim. Começou a orar. A mão dela foi baixando. Parou aqui. Ela falou assim, o Espírito Santo de Deus está me revelando que Jesus Cristo está te curando de um câncer no teu estômago agora. Eu falei, tá, como é que é isso, mano? Gelei, as pernas tremeram, né, cara? Câncer do estômago, coisa mais horrível de se ouvir. Coisa boa de se ouvir, tá te curando. Glória a Deus. E fiquei gelado naquela hora. Mas eu fiquei muito feliz e falei, nossa, como Deus é bom, porque eu não merecia. Quanta gente tá na igreja há anos e anos e anos pedindo uma cura, pedindo uma bênção de Deus. E ainda tá pedindo. Eu não entendi, eu era um maconheiro safado. Fazia vontade do diabo todo fim de semana nos shows. E Deus estava ali me curando de graça. Experimentei a misericórdia de Deus nesse dia. A misericórdia de Deus é quando Ele não deixa acontecer com a gente aquilo que a gente merece pelas nossas falhas. Ele é misericordioso. E foi de graça. Naquele dia, a minha azia sumiu. 2 ou 3 dias depois, as ínguas que estavam há meses desapareceram todas. E eu comecei a engordar. Engordei 16 quilos. Claro que não no mesmo dia, né, irmãos? 16 quilos fui engordando, né? Deus foi tratando, meu corpo estava sarado. Sabe o que aconteceu nesse dia? Sabe o que aconteceu dentro da minha cabeça? Vocês não podem imaginar o que aconteceu na minha cabeça. O ímpio. Ímpio nada, porque eu tinha aceitado Jesus uma semana antes. Mas eu não sabia nada de Deus, nada da palavra. Era todo errado. E tinha visto um milagre de Deus na minha vida. Não era um testemunho da Universal que eu via zombando da pessoa que estava lá testemunhando na TV. Sabe, não era ninguém me contando. Eu tinha recebido um milagre na minha vida. Jesus Cristo deixou de ser aquele cara que eu achava gente fina nos filmes que passam no Natal para ser a principal coisa na minha vida. Eu falei, é esse Jesus que eu quero. Eu quero esse Deus vivo mesmo, eu não quero saber de conversa. Eu falei, vou começar a buscar. Claro que as brigas não pararam de uma vez. Eu não parei de fumar maconha. Mas eu comecei a buscar. E eu sabia que esse negócio de crente, tinha uns que falavam isso, não pode isso, bota um terno, não sei o que, acabou, rapa a cabeça, tira os brincos, tira a rapa, tatuagem. Eu falei, ó, Senhor, tu fizeste o mais impossível para os homens que tu fizeste em mim, de cara. O mais é moleza. Eu estou aberto, Senhor. Esse é o primeiro passo que a gente tem que dar, abrir o nosso coração para que Deus possa trabalhar. E aí comecei a buscar. Ia culto de segunda a segunda. Escuto na periferia, junto com as irmãs. Abri a porta do carro, descia uma irmã, duas, três. É um jipe, né? Era prova de crente, a gente falava, porque a saia das irmãs, elas não conseguiam subir no jipe. E de final descia eu. Os manos da área falavam, eita, mano, aquele mano louco, as irmãs devem ser as parentes dele do Nordeste, sei lá. Mano. Um cara do Nordeste, pá. Mano bem louco, era só periferia, mano. Porque eu falei, eu não quero saber de brincar de Deus, não. Eu quero culto do fogo, eu quero o fogo dessas irmãs. Eu quero onde tem esse reteté, aí é o que eu quero ir. Eu quero ver milagre de Deus, eu quero ver a presença de Deus, eu quero Deus falando comigo de novo. Eu quero. E aí minha mulher fomos buscando. Olha o mistério do casamento aí, um para ajudar o outro, ó, para estar apoiando, para estar ali levando. E fomos buscando e Deus foi trabalhando. Teve um dia que no meio de um baseado, eu estava lendo a Bíblia e fumando baseado. Lendo e fumando e viajando na palavra, chorando. Nossa, Deus curou esse cara aqui, meu, me curou também, glória a Deus. Olha, meu, fumando, Helene fumando. Até que eu comecei a esquecer da palavra e comecei a pensar só no baseado. Eita, tá acabando. Tá acabando o beck, né? Eu tenho que comprar mais amanhã, só tenho esse. É o último? Nossa, é o último. Nossa, quem que eu vou comprar amanhã? Acabei em Camboriú. Deixei ninguém lá, falei, é a última, até que veio o Espírito Santo falando, é o último. E glória a Deus, eu fumei ele todinho, e quando ele acabou, foi o último. No dia 4 de fevereiro de 2001, às 11h30 da noite, foi o último cigarro de maconha que eu coloquei na minha boca. Para você ver que você tá limpinho, você tá perfeitinho, sem fumar, sem se drogar, sem beber, sem nada disso, não é um pré-requisito para você ir para Deus. É uma consequência de você se entregar a Deus. Você se entrega a Deus primeiro. Porque Jesus falou, vinde a mim como estás. Ele veio para os perdidos, ele não veio para os sãos. Ele veio para quem está precisando dele. Ele só andava no meio dos tranqueiras. Se Jesus Cristo estivesse em carne, como ele estava aqui há 2004 anos atrás, 3, 4, sei lá, 3, né? Se ele tivesse em carne aqui, ele não ia estar na igreja. Ele ia estar lá na bocada de Goiânia, evangelizando para as prostitutas, para os drogados, ia estar lá nos hospitais curando os aidéticos. É lá que Jesus Cristo ia estar. Jesus Cristo veio para nós que precisamos de remédio. Ele é o remédio. E fui buscando, fui buscando, fui buscando. Eu não vou me alongar muito, porque a gente tem que ter discernimento no horário, eu já passei da minha hora. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus transformou muito a minha vida. Tem 2 anos e meio que eu me converti. E a guinada na minha vida foi, eu não digo 360 graus, porque 360 você vira para o mesmo lugar, mas foi 180, legal. Se converter é você mudar o teu caminho. É você andar pelo caminho de Deus. Sabe, Deus tem um caminho. Eu peço silêncio mais uma vez, por favor. Vamos parar com esse anda, anda por aí. Vamos prestar atenção um pouquinho. Deus tem um caminho para você que leva a Ele. Ele está no fim desse caminho. Deus tem promessas para a tua vida que você só vai alcançar se você andar pelo caminho dEle. O cemitério está cheio de promessas de Deus. Porque as pessoas às vezes acham que eu vou pelo caminho que eu quero, Deus me segue. Rapaz, que é isso? Você que siga a Deus. Para ir alcançando as promessas de Deus, para Ele te levar para o lugar melhor. A palavra de Deus diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai o vosso entendimento, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu aprendi que a palavra de Deus não mente, que a palavra de Deus é vida, que a palavra de Deus é Deus falando. Eu quando chego aqui hoje na igreja, eu não tinha orado antes lá no hotel, pedindo uma palavra para Deus. Eu cheguei aqui, fui lá para a sala do pastor, oramos, eu e minha esposa, eu pedi, Senhor, me dá uma palavra. Eu abri a Bíblia e foi a palavra que deu. Quem trouxe a Bíblia aí, levanta a mão. Glória a Deus. Quem não tem, chega o irmão que está perto. Quem não tem, não pode sair do lugar. Eu vou ler a palavra assim mesmo. Glória a Deus. Eu queria convidar os irmãos para se levantar, por favor. Reverência a palavra de Deus. Glória a Deus. Ok, ok, ok, ok, ok. Ok. Vamos à palavra, amém? No Salmo 110. Salmo 110. Ok, silêncio, por favor, irmãozinho. Por favor, por favor. Por favor, vamos ter respeito aí. Amém? No Salmo 110, no versículo 3. Eu só quero ler a primeira parte do versículo 3. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. Mais uma vez. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. Essa palavra é para nós hoje. É para a igreja e é para as pessoas que vieram aqui. Porque eu creio que ninguém veio aqui forçado. Eu creio que ninguém veio aqui por imposição. Não tinha um exército te empurrando para dentro. Aliás, tinha um exército de anjos trazendo aqui para dentro. Mas você não veio aqui contra a sua vontade. Deus tem algo com a tua vida. Eu queria que nós curvássemos nossas cabeças e estivéssemos em oração. Todo mundo, por favor. Curva a cabeça, feche teus olhos. Santo Deus. Aqui estão as pessoas que tu chamaste, Senhor. Eu clamo pelo Teu Espírito Santo que esteja falando ao coração de cada uma delas, Senhor. O motivo pelo qual Tu as trouxe aqui, Pai. Essas pessoas hoje, Pai, têm a oportunidade de receber o maior milagre de todos, que é a salvação. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja tocando o coração de cada uma dessas pessoas que vieram aqui hoje. Porque a vida dela sempre pode mudar para muito melhor. Desde que andem na tua vontade, Senhor. Eu queria que vocês, irmãos, pudessem, de olhos fechados, contemplar o céu aberto que está aqui hoje. O céu nesse momento está aberto, esperando em festa a tua vida. Para que você receba o maior milagre de todos na tua vida. para que Deus possa começar a trabalhar na tua vida hoje, assim como Ele trabalhou na minha. Para que Deus possa fazer através da tua vida obras maravilhosas. Não só contigo, mas com a tua família, com as pessoas que você ama. Eu gostaria que as pessoas que querem receber Jesus Cristo como seu Salvador e fazer a oração que eu fiz naquele dia, levantem a mão. Glória a Deus, tem mais mãos para levantar, Deus espera. Eu não estou te chamando para mudar de religião, para virar crente. Eu estou te chamando para ser salvo por Jesus Cristo. Amém? Todos vocês que levantaram a mão, repitam comigo essa oração. Ok? Repitam em voz alta, amém? Senhor Deus, eu abro meu coração nesta noite para receber Jesus Cristo como meu único Salvador. Entrego a minha vida nas tuas mãos, ó Pai, para que faça uma grande obra. Retire de mim toda a impureza e perdoa os meus pecados, Senhor. Escreve uma nova história na minha vida. Me chama agora de filho, para que eu possa te chamar de pai. Eu, Pai, renuncio todo o pacto que fiz com o inimigo, para que tu possas agir na minha vida. Eu quero declarar que hoje eu sou filho de Deus, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Eu gostaria de... Foi essa palavra que foi ministrada. Essa foi a primeira música que eu fiz sobre inspiração do Espírito Santo. E eu gosto muito dela, é a música que eu sempre toco nas igrejas, porque essa eu tenho certeza que veio do trono. Agora... Estava só mais de uma vez. Só quis ficar bem, fiquei bem melhor. Quem criou o céu e o mar? Ao acordar, não terás o nó. E o peixe às vezes via queda de respirante. O nome só é por amor que eu desisto. Hoje renasce em Cristo, mas o cego é Jericó. Eu soube, quero Deus vivo. Quem esteve lá quando eu estava só mais de uma vez? Só quis ficar bem, fiquei bem melhor. Quem me ensinou a amar? Ao acordar, não terás o nó. Que o fez às vezes, vi nas trevas. O rei que se achou maior. Que o poder que eu tenho visto. Grande é o nome de Cristo. Quem se humilha como Jó? É por amor que eu existo. Hoje renasce de Cristo. Mas o cego é Jericó. Se passa como previsto. Poder do sangue de Cristo. Pra te levantar do pó. Glória a Deus! Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Se lembre sempre de passar isso que vocês ouviram adiante, que é assim que o reino de Deus vai crescer aqui na terra. Amém. Glória a Deus.